Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Target Radios, todo mundo ouve, todo mundo ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui, Juliana Fernanda, está no ar o Moda Sertaneja. Enquanto você acompanha o programa, acesse targetw.com, a referência para o mundo. Moda Sertaneja no ar, começando ao som de Bruno e Marrone com Leonardo. Que pescar que nada, o sucesso vive na Target. É sucesso? Então é Target Radios. Moda Sertaneja. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. O quê? Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Segura, mulher, segura lá. Graças a Deus estou sossegado. Eu pus o burro na sombra, estou levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a traia de festa, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa jornada. Não põe a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que vou pescar. E aí, o quê? E pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. A ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada um. E pescar que nada, dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os quilinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sena, pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha da no terreiro e um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinela. Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vê estimulando nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, um franguinho na panela. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Sempre acreditei no amor, tive tudo pra sonhar, mas você não deu valor e apagou a luz do meu olhar. Não quero beijos que não me excitam, não quero abraços que não me aquecem, não quero olhos que não me fitam, não quero amores que aparecem, que me envolvem e depois me esquecem. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Mas quem ama faz do coração brotar um jardim. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Mas quem ama faz do coração brotar um jardim. Eu perdi seu amor, não existem mais flores dentro de mim. Não quero beijos que não me excitam, não quero abraços que não me aquecem, não quero olhos que não me fitam, não quero amores que aparecem, que me envolvem e depois me esquecem. Foi um erro me entregar e amar alguém assim. Mas quem ama faz do coração brotar um jardim. De mim, dentro de mim, havia um jardim dentro de mim. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Olhos a lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói o ninho aonde puder amar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói o ninho aonde puder amar. Oh, oh, oh. Quem nunca parou numa estrada pra fazer amor? Lua, que ela brilha tanto. Target Radios, a moda da música sertaneja. Tô chegando agora, tô querendo saber. Tá indo pro rodeio, posso levar você. Eu peguei a estrada antes do galo cantar. Passei o dia inteiro acelerando sem parar. O sol já tá caindo, a noite vem chegando. Já tô ouvindo, quero ver touro pulando. Esse é meu estilo, aqui é meu lugar. Eu só vou embora quando a festa acabar. Eu entro no rodeio, vou até o fim. Eu gosto do perigo, sempre fui assim. Ver o povo curtindo, todo mundo se ajeitando. Poeira subindo, quero ver touro pulando. Bota e chapéu, enquanto a lua cheia iluminava o céu. É nisso que acredito, eu confio em meu taco. É hoje que a banana vai comer o macaco. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minha as vistas se escureceram e o final desta vida chegou. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Você pode sentar no meu colo ou acariciar seus cabelos. Você já disse tudo com os olhos. Posso te tocar com beijo. Você pode sentar no meu colo. Sei que o amor vai além dessas luzes. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim. Deixe o seu coração falar. Não se prenda ao medo de amar. Eu posso hoje carregar. Não se prenda ao medo. Oh, oh, oh. Quero te levar. Deixe o seu coração falar. Não se prenda ao medo de amar. Eu posso te carregar, não se prenda a medo. Oh, oh, oh. Quero te levar. E pra cantar com a gente, Vitor e Léo. pode sentar no meu colo. Vou acariciar seus cabelos. Você já disse tudo com os olhos. Posso te tocar com um beijo. Você pode sentar no meu colo. O amor vai além dessas nuvens. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim. Deixe o seu coração falar. Não se prenda ao medo de amar. Eu posso e vou te carregar. Não se prenda ao medo. Vou te carregar, não se prenda ao medo. Quero te levar. Deixe o seu coração falar. Não se prenda ao medo de amar. Eu posso e vou te carregar. Não se prenda ao medo. Seu coração falar, não se prenda ao medo de amar. Não posso e vou te carregar. Não se prenda ao medo. Quero te levar. Deixe o seu coração falar. TargetW.com, referência para o mundo. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E finalizamos a primeira sequência do Moda Sertaneja ao som de Jads e Jadson com Vitor e Léo, Colo. Enquanto vamos a um rápido intervalo, aproveite para seguir a Target nas redes sociais e ter acesso a conteúdo exclusivo. Por aqui, Juliana Fernanda, e continue aqui na sua estação favorita, que já já voltamos. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radio. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho. Ele ficou tão contente por ter aquele netinho. Foi ele que me ensinou a dar os primeiros passinhos. O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho, que somente ele dormia no colo do vovozinho. Mas quando ele fez 2 anos, meu velho pai faleceu. O menino sentiu tanto que também adoeceu. Com a tal paralisia, certo dia amanheceu. Não podia mais andar, seu corpinho enfraqueceu. Deitado em sua gaminha, chamava pelo avô seu. Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia. Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entretia. Quando ele pegou a foto já sorriu de alegria, apertando contra o peito essas palavras dizia: meu querido vovozinho, quanto tempo eu não te via. Como sua inocência falava pro retratinho: volte de novo comigo, meu querido vovozinho. Vês que o senhor foi embora e eu fiquei aleijadinho. É grande meu sofrimento, eu não sei andar sozinho. Volte de novo comigo pra guiar os meus passinhos. E naquele mesmo instante meu filho se levantou com o retrato na mão, pelo quarto ele andou. Daquela fotografia uma lágrima brotou. E mesmo depois de morto meu querido pai chorou. Foi o milagre da foto, o meu filhinho sarou. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder e cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. Que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser e cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. E nada muda se você não mudar. Target Radio, a moda da música sertaneja. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha dois bois carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vacas leiteiras e um arrozal no banhado. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mais estava folgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já faz mais de 12 anos que eu aqui estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha está abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteira e nem casada. Até mesmo minha velha já está mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Volta pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da Palhoça, e eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. É sucesso? Então é Target Radios. Moda sertaneja. Aô, paixão! Judia! Passa por cima! Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. abandonado. Tô na solidão, tô na solidão. Ouvindo, ouvindo. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Acesse www.targetw.com, referência para o mundo. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Oh, lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Jeito triste de ter você. Vocês! Me ensina a te esquecer. Ou venha logo e me tire dessa solidão. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Naquele estradão deserto, uma boiada de sino, pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria. As ordens eram severas e a peonada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia nestes lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado. Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro: derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspas grandes, já roído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro: pode ficar descansado. O ponteiro, revoltado, disse: que barbaridade sacrificar um boi velho, para que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro: aprenda esta verdade, que Jesus também morreu para salvar a humanidade. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu só fui calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. olhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que teu pranto tem derramado são gotas d'água do oceano da ilusão. Todas caídas do azul de vossos olhos, pintado triste e devorando o coração. Eu quero ser só na tarde pra enxugar teu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo o teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E encerramos esta edição do Moda Sertaneja ao som de João Paulo e Daniel, Rosto Molhado. Eu, Juliana Fernanda, estou indo nessa e você pode continuar vivendo o mundo Target em targetw.com, onde você confere as paradas musicais que são referência para o mundo, além de tudo de melhor da música, moda e entretenimento. O melhor conteúdo para você se viciar. Confira aí, targetw.com. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.